Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões, eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão. Abasteceu de ingratidão um coração tremendamente apaixonado. Minhas razões. Agalagada, alagada, agalagada, galagada, galagada, agalagada, alagada, agalagada, galagada. Apaixonado. Minhas razões. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho Hoje eu escrevi meu sobrenome no teu nome e pensei juntar a minha sede à tua fome. E sonhei pra nós outro lugar onde o homem não precise se tremer nem se curvar e do amor fazer novas lendas. Mas se o amor que existe, ó minha triste namorada, já não tem coragem de ser tudo ou não ser nada, tente, você pode entender amor quem joga a vida. Não tem medo de morrer. Andar é tempo, acorda, levanta. Hoje eu escrevi meu sobrenome no teu nome e pensei juntar a minha sede à tua fome. Lá. A música que ouviu, pois a que vem a seguir é ainda melhor. Eu achei a minha paz, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. A minha vida tá mudada, tá florida, tá demais, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Ah, se Elizabeth entender, que lindo. Se Elizabeth se checar, sorrindo, o nosso amor ainda vai ser, tá ouvindo. O mais perfeito que se viu e o mundo inteiro assistiu. Tá fazendo 4 meses que eu achei a minha paz, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. A

Platina. What a time!